Oceaner, Romeo 2-6213. Oceaner 6213, contact Nautilus 600, frequency 13325. 12325, Oceaner 6213. Final de 4 milhas, baixada travada, azul 4196. 4116, ciente, o QNH é 10111, vento sopra de 090 graus com 15 nós, está autorizado pouso na 10. 10111, autorizado pouso no 0, azul 4116. Mais Papa Lima, Lima, tem 17. Mike Bravo uniforme, seu solo 09, é no pátio da Baeté, confirma. Autorizado aí à direita para o pátio 5, boa tarde. Juliette, faz hora muito claros, autorizado 1000 pés, decolo 17, após com a direita, pego o corredor Axé. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, responde 0160. E Robson 44, decolando da cabeceira 17 com pronote afastante do eixo, ok? Tá visual com o trato azul 4116. E 4 avião, 6 para 2000. Acho que eu vi pessoas a bordo. Decolou de Salvador aos 10, chame o controle em 1935, bom voo e até o regresso. 1935, até o regresso, Grafa, bom dia. Controle de Salvador, muito boa tarde ao Papa Romeo, Mike Papa Lima. Paulo Xanar, 6142, pushback, acionamento no 05. Xanar, 6142, autorizado para estacionamento, é poste plano para o táxi. Autorizado pushback, na porta para o táxi. 6142. Chama 20 milhas fora, o estimado para pouso será aos 1843. Copiado no 843. Corrigindo a radial é a 320, positivo. Copiado 320, autorizado. Azul 4116, no solo azul no 0, libere a direita, chame o solo 7219. 219, então. 05, prossiga. 01, Alfa Vitor Juliette, solo. Quer ver se o Alfa Vitor Lima estava na frequência também? Sim, chame o Alfa Vitor Juliette. Chame a torre para acionamento. Prossiga, Lima. Solo Salvador, azul 4116, levando a Foxtrot para o táxi. Azul 4116, autorizado táxi via Taxi Alfa, em poste antes da Juliette. Autorizado táxi via Alfa, azul 4116. Salvador, 897, via Bonf 2000 pés, 1011, autorizado aliás. Então, 05, decola da posição ou a linha vai 17, confirma? Corredor Axé, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, responder 0151, Alfa Vitor Juliette. 05, qual é o POB e o tempo estimado, por dia? POB é 05. 05, ok, chame fora do solo. Para o solo. Alfa Vitor Juliette para acionamento, chame torre, frequência 118, decimal 6. Decolou de Salvador, aos 13, chame o controle 1935, bom voo e até a próxima. Aos 13, controle 119, decimal 35, grato, até a próxima. Tem valência, ok, sente. Comandou, Cordial, boa tarde, Cordial 105. Lanchonera 6142 para o táxi, 104 a bordo, São Bernardo Natal, com 3 horas e 44. Lanchonera 6142, QNH 10111, autorizado táxi via Pátio 1, taxi Índia com a de espera da 10, chame Torre 1 no 8.6. Autorizado Pátio 1, Índia, com a de espera Torre 286, 6142. Salvador, boa tarde, ao trip 5241, frente da Serra. Trip 5241 no plano pacote? Afirmo. Trip 5241 para Montes Claros, autorizado nível de voo 200, decolador no zero, após curva à direita, saída arbor, elétrico, depois direto, vitória da conquista. Controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, transponder 5535. Curva esquerda na Pro 025, limite localizador, desce para 2.000 pés, 6.11. 2.000 pés, desce, mantém, 6.11, Pro 025, limitado pelo lote, Pantanal 4.7.0. Após direto, 0935, 18.6, 5.535, ou trip 5.24. Trip 5.241, cotejamento correto, repósito pronto para puxa e acionamento. Tamar na posição, parte 3, parte 4. Atento à possibilidade de turbulência na curva final, abaixo de 1.000 pés, ok? 5491, gente, graças. Olha, cenário 6142, pronto, pode esperar na tela. 6142, complete, ou mantenha a posição no ponto de espera, ok? Aguarde. Vai manter 7, livre o táxi para ingresso na 17. Salvador, muito boa tarde, Chanel 6-3-7, da Serra para a cópia. Miguel? Oceané 6327, pronto a cópia? Oceané 6327 para Ilhéus, autorizado nível de voo 145, decola da 10, saída da El, Leda, após direto Ilhéus, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6, transponder 5541. Oceané 6327, aguarde, nós vamos confirmar o seu nível de voo. Possível aguardar o nível de voo. Aproximação, guarde pista livre para o pouso. Guarda. Puxa 6142, está completamente pronto para a decolagem, confere. Puxa 6142, estou após o TR na curta, linha mantém, prepare-se para a decolagem imediata. Puxa 6142. Confirme nível de voo, nível 240. Afirmativo, nível 240, 6327. Pelé 6327, pode proteger a cópia? Afirmativo, 240 aprovado. Decolando a pista no zero, saída da El, no zero. Depois do CPI El. 241, eu tranco. 219-35, controle, Oceania 6327. Oceania 6327, procedimento correto. Reporte pronto para puxa e acionamento. Eu vou estar aí. O TRIP 5491 no solo Zuno 8, liberando a direita, chama o solo 7219, boa tarde. Boa tarde. Puxa 6142, está livre, decolagem da 10, vento é 100 graus, 14 nós. Decolagem 10142. Via chegada Mari, 10 para 2000 com 1011, 6314. 10 para 2000 com 1011, 6314. 1-1, o vento 100 graus com 14 nós. Checando o trem, autorizado pouso na 10. Baixado e travado livre, pouso na 10. 1-1-6-4-8. Ciente e aguarde, ok? Tem dois pousos para pouso na 10, dois aeronaves para pouso na 10, aguarde. O Ocean 6142 decolou aos 20, controle 1935, bom voo e boa tarde. 1935, boa tarde, 6142. Salvador, boa tarde, Oceanair 6142. Meia 142, 350, sai da PUCA, vigilância. 350, PUCA, 6142. Chico 627, possível? 627, para Aracaju, nível de voo 190. Decola da 10, após curva esquerda, saída PUCA, pós voo Aracaju. Controle 19-35, torre 118-6, transponder 5555. TRIP 5627, cotejamento correto, repostando para posicionamento. Pode confirmar o parque que se encontra? Então vamos... Meia para trás. Solo Augusto, 642. Bruno 642, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa. Juliette, atente a possível esteira do Airbus que pousa pista 1-0, após ser livre da colagem 1-7, vento 1-0 graus, 1-4-9. Vitor Juliette, observe o início da rolagem do Vitor India Juliette após a linha manter 1-7. Pantanal 4710, solos 24, direito 1219, boa tarde. 1219, é o livrado da pista, Pantanal 4710, boa tarde. No 396, desce para 3000 com 1011, via chegada a mar. Sétimo zero, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, informará antes da Juliette, Pantanal 4710. India Juliette, decolado aos 25, controle 1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5, bom trabalho até regresso, de India Juliette. Controle Salvador, para passando o India Juliette, decolou, mas se escuta. Controle Salvador, para passando o Victor India Juliette. India Juliette, corredor Axena, escuta. Axena, escuta, é para fora da barra, Victor India Aguarde, Alfa Vitor Juliette, informo o Boeing final de 2 milhas 190. Boa 4032, desce via Mare para 4 mil pés, 1011. E ó, Band Ouroboro final da 10 aqui, ó, 107. Confirme? Bando de Ouroboro na final. Ah, ok, ciente, vou informar. Pesado, Portão 04, Pantanal 4710. Olha o adereço, tá? 0396. Pode voar direto, tá? Filho? Mantenha chegado no 396. Vitor Juliette, atente a possível esteira do Boeing que pousa pista 1-0, após ter livre da colagem 1-7, vento 1-0 graus, 1-4-9. No 807, sala os dois outros, só poderia confirmar se recebeu turbulência na final? Ah, uma turbulência leve, tá? Ok, então permanece. Obrigado. 1219. Tá. 219. 2545, alterna 12685. 2545, 2685. Lembrando a principal. 807, autorizado o táxi de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 807 da Gol. Chané 6327, autorizado, puxa, poste pronto para o táxi. Botanei 6327. Alfa Vitor Juliette, decolado aos 30, controle 19935, bom voo. Boa Juliette, corredor Axão, escuta. Corredor Axão, aeroportal, Alfa Vitor Juliette. Mil pés, frequência livre, coordenação local, Juliette. Paulo Salvador, o TRIP 5241 está na posição 3, pushback acionamento. TRIP 5241, autorizado acionamento, reporte pronto para táxi. Chamar a táxi no 241. O 241, confirme pátio 3. Afirmo, no pátio 3, conforme dito anteriormente. Gente. Paulo, bom, 107, antes da linha. 1807, autorizado pátio 1-1. Correção, pátio 1, portão 1-1. Portão óbvio. Firmo. Certo. 63-4 estabilizado. 118-612 agora, 63-14. 118-612 agora. Boa. Gente, Mike Eco Delta, reposta descida. Vazou, ELS pro 1396. Sim, livre pouso no zero, vento 100 graus, 129, informa pássaros na final. Para o táxi, tipo 523, zona 30, borda, 3 horas e 20, Pampulha. Livre 524, confirme a alternativa. Pampulha, Belo Horizonte. 524, autorizado táxi, reporte para ingresso no pátio 1. A gente para o táxi, vai reportar ingresso no pátio 1, 524. Para o táxi, Chanel 6327, CLD 104, 104. Autonomia 2 horas, hotel na Aracaju. Chané 6327, QNH 1011, autorizado táxi via Taxi Índia, ponto de espera da 10, pós-chame torre, frequência 118, decimal 6. Índia até o ponto de espera da 10, 118612, a 6327, Vip 5241, siga o Fokker da Oceana, né? Autorizado, táxi via pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6. Gente, posicionamento 28 da Ocean, prossegue em frente pela Índia e após os 8 minutos, obrigado, bom trabalho. Ciente, aguarde para cópia. Vamos checar aqui. 4032. Prossiga 32. Vai seguir o próximo 3 milhas em 32 horas? Segue como número 2 para pouso, o tráfego à frente. Qual que é indicado no tráfego? 180 de ground speed. Pode abrir um pouquinho inteiro aqui só para tentar um pouquinho. Afirmativo, sob vetor, recuvar à esquerda, então na PRO 0110. O limite dessa PRO será a magnética 120 de Simbra, azul 4032. 0110, orientado. Confirme 181 de Simbra? 120 de Simbra, o limite. 120 de Simbra, 4032. Alto 8210. E na posição que o senhor está mantendo? Afirmativo, o senhor volte até o ponto de espera. O senhor é 6327, mantenha a posição. Confirme. Afirmativo. O Chanel 6327, mantenha a posição. Mantenha a posição, 6327.